Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos queridos, João 14, 27 a 31. João 14, 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou. Se me amardes, haveis de alegrar-vos, porque eu vou para junto do Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, eu entro na tua casa hoje, proclamando essa palavra tão forte. E eu quero dizer a todos vocês que estão passando, sabe Deus quanta dificuldade. Deixo-vos a paz. Digo mais, aquilo que diz o Evangelho hoje: ei, não perturbe teu coração, não se desespere, não esmureça. Hoje é noite traiçoeira, amanhã o sol vai brilhar. Acredite, diga comigo agora: Senhor, eu serenizo meu coração, confiante em Ti, Senhor. Eu confio, eu espero, eu confio, Senhor. Eu quero me unir a todos os doentes. Eu quero me unir a todos aqueles que sofrem. E cada um traga sua dor, seu pensamento, sua necessidade. Eu quero me unir àqueles que estão longe, àqueles que estão perto. Senhor, manifeste o teu poder. Esse mundo é muito difícil, Senhor. Há muita contrariedade. É difícil, Senhor, viver. Está difícil, Senhor, sobreviver. Socorre-nos, Senhor. Deixo-vos a paz. Diga agora no seu coração: eu aceito a tua paz, Senhor. Eu aceito a tua paz. Cuidando de mim, do meu coração, é impossível não me render à ação do teu amor. Você está se apropriando da graça de Deus? Você está com o coração batendo, acelerado? Acalme. Confie. Ele prometeu: eu sou a solução dos teus problemas. Eu estou contigo. Jesus, visite o leito daqueles que estão sentindo dor. Tira a dor, Senhor. Tira o sofrimento. Senhor, na palma da tua mão, receba as lágrimas daqueles que choram. Na palma de tuas mãos, acolha,